Você vive se escondendo, sempre respondendo com certo temor. Eu sei que as pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor. E você tem que ir pra boate pra bater um papo ou desabafar. E quando a saudade lhe bate, você poderá com seu amor sair. Agora ainda não é hora de você, amigo.